Teu riso é sol da manhã, teu corpo um céu de que eu gosto. Quem dera ser a romã da tua boca em agosto. A toda a gente mendigo notícias do teu olhar, mas ninguém ouve o que eu digo. Penas do meu penar, meu sonho ainda é de partir contigo. Este amor antigo, este amor constante. Não quero ser essa paixão fogosa que, tal como a rosa, morre num instante. Meu sonho ainda é de partir contigo. Este amor antigo, este amor constante. Não quero ser essa paixão fogosa que, tal como uma rosa, morre num instante. Teus olhos são gaviões, nascidas na tua voz. Tal como as pedras dos montes, sem ter aonde correr, meus olhos são duas fontes, morrendo por te não ver. Meu sonho ainda é repartir contigo este amor antigo, este amor constante. Não quero ser essa paixão fogosa que, tal como a rosa, morre num instante. Meu sonho ainda é de partir contigo este amor antigo, este amor constante. Não quero ser essa paixão fogosa que, tal como a rosa, morre num instante. Ainda de partir.